Paulo, Salvador, Papa Tango Romeu, Papa com 0, sua boa, correção 04 a bordo, pronto para ataque. 04 a bordo, Romeu em compasso, você vai decolar da casa 090, tem condições de decolar da taxiway Delta. 23, chame o centro Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260, 288, obrigado. Sala do Rádio 31 para o TAC, 88 a bordo, 3 horas e 29 minutos, no meu terra na Natal. 31, táxi Pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1 no 86, altimetro na 022, seguindo tráfego da TAC, puxando 03. Afirmativo Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 286, seguindo tráfego da TAC. O Romeu Yankee Papá, 1.500 metros. Esse é um mesmo, Papá, que condições decolares direto da Delta. Ah, ciente, é confirmado, de 1.500 até 2.000 aproximadamente. Sim, então você vai taxiar via Kilo, cruz Alfa, na Delta, Torre 1 no 862. Kilo Alfa Delta, até o ponto da Delta, Torre 1 no 862, Romeu Yankee Papá. Para o Paco, na 3663, a bordo, 4 horas de autonomia, até na HD1. 3663, taxa direita em Índia Alfa. Ponto de espera da 10 Torre 1862, altímetro na 022. Da 3663. Webjet 5826. Da passagem o tráfego da Azul, atacando via pátio. Vai seguir o tráfego da TAP. Seu ponto de espera, após o senhor pode ingressar portão 02. Após a passagem do tráfego da Azul, ingressa para 02 e pode 26. Coronel 05 na remota no 4, autorizado para estiver questionamento, chama táxi. A inicial puxou o acionamento, suportar para o táxi, gol no 605. O Skank uniforme, só informação, quando alinhar, já estará pronto a decolagem ou oferecerá tempo de cheque sobre a cabeceira? Autorizado a alinhar. E decolar pista no 7, o Skank uniforme, vento 150 graus, 08 nós. Espera pronto, da 3663. Da 3663, ali mantém, capteiro no 0. Mantém, da 3663. Bom dia. Dia trip 5221, prossiga. 5221, como está correlação do 1180 para a corrida? 5221, sente, aguarde para a corte. Entre. Informe, decola 06, controle 20-08. Decola 208. Bom dia, senhor. Bom dia, Whisky Yankee Uniforme. Papa Tango Whisky Yankee Uniforme, contatada na decolagem, mantém o perfil da saída da EL, sua para nível 400. Mantendo o perfil da EL para o 400, Whisky Yankee Uniforme. Autorizado backtrack, no corte 44, livre aqui. Sinai 6311, autorizado chegada Bonf, desça para nível 050. Tá meio solta aqui o portão. Tô no 923 agora. Obrigado, tá se garantindo. Muito obrigado. Victor, voo 605 para o TAS, Montreal Gate 104, autonomia de 3 horas e 33, alterna em Campinas. Da 363, decolada 08, mantém proa até o nível 050, liberação do controle. Controle no eterno final. Até a proa, até o 050, da 3663. Para ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre frequência 118.6, altímetro 1022, confirme a alternativa. Alternativa é Campinas. Está iniciando o táxi via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chama torre 118.6, voo no 605. O TAN 3663, ele acabou de ser instruído pela torre, após decolagem, mantém a proa 5000. Onde? Alfa, manter posição no ponto de espera da Delta. 3-4. Bono 072, para 2000 pés, ajuste 1022, autorizado sinal do procedimento TLS, reporte estabilizado. Reportar para 2000, reportará estabilizada na decida TLS com 1022, do Hugo 1072. VIP 5221, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 180, rota direta, saída Abo Transição Elefa, decolado da pista 110, após curva direita, transponder 5060, frequência do controle 120, decimal 8. Esse é contato 180, após a decolagem, curva direita, na saída Abo Transição Elefa. 060 transponder, 28 é o controle. Mantém capseiro no zero. Ali mantém a capseiro no zero, gol 1605. 5221, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acenar. Grátis. Salvador, gol 923, seria saída frente, Guarulhos. Gol 923, pronto, sacota? Tá pronto. Bono 923, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360, via UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direta Trive, após, de acordo com a rota prevista no plano de voo, decolando da pista 10, após primeira curva à direita, da Euleda após bridge, transponder 5033, frequência do controle 120.8. Sapuca. Livre ascensão 370 azul 9161. Bom dia, voo 2282, na informação Lima, cruzando 191. Sapatango Whisky, Yankee Uniforme, Sami Centro, Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-13325, bom dia, senhor. Grau 08, zero. Iniciar decolagem, voo 16050. Pode pronto para puxa, Sana. A reporta pronto, vou só ver. Puxa na 6312, pronto para cópia. Controle tá 3663. Tran 3663, prossiga. Poderia coordenar a proa de brinde? Aguarde a coordenação. O Yankee Papá ali mantém a pista no zero, pessoal quadrado. Você mantém o hotel Scan 3663 negativo, mantenha o perfil da saída dela. É, perfil da 3663. 08, boa. Controle Salvador, bom dia, 605 da Gol Decola. Tenta de novo. Gol no 605, contato ardendo a decolagem, mantém o perfil da série da El, ascensão nível 360. Da El 360, gol no 605. Xana 6312, autorizado Salvador para Recife, nível 350. Decolagem pistão 1-0, saída Pucca, transição Caju. Após decolagem curva à direita, aerovia Upper Whisky 58, responder 5047, correção após decolagem curva à esquerda. Controle de frequência 120.8. Aldo da pista 10, o gol 1072. 208. Puxando a 6312, cotejamento correto, reporte pronto para puxação. Dado para Manati, o nome o pés, rota direta, decolando pista 107 após curva direita, mantenha a restrição de o nome o pés no corredor axé, acione 0125, controle frequência 120.8. Curva direita, mantém mil pés, são bem papá. Torre Salvador, é o gol 1072. 1072, bom dia, checa trem pouso, 150 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, baixado travado, 1072. Chame torre, frequência 118, decimal meio. Confirme empate 4, Mike Eco Delta. Eu foto 018, azul na 131. Eficiente, reporta a curta final do site. Delta livre acionar, reporta. Chama o controle 120.8. O meu Yankfapá confirmando restrito 1 no meu pés até o farol da barra ou liberação do controle. O meu Yankfapá. Controle 208, mantém meu pés até o través da barra ou meu Yankfapá. 3304, pronto, cópia. 3304, autorizado Salvador, Brasília. Via Pesulu 107, nível 380, decolagem pistão 1-0 após curva direita, saída árvore transição elefa, transponder 5052, controle de frequência 120.8. 3304, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. Delta 1022. 40. Direto de 240 Romeu, aqui papá. Solo 072, solo 19, direita, solo 219. Direito, solo 219. Salvador, boa, o web 6729, informação Lima. Web 6729, aguarde para a copa. Vai dar. Solo está 3859.7, 3859, confirma informação? Informação quilo. Para puxa, 3859. Está pronto, pushback e acionamento. Está 3859, autorizado puxa e acionar, reporte pronto para ataque. Livre estacionamento, reporte para ataque, está 3859. Esse reporte estabilizado. Final de 3 milhas da 17, isolou Alfa Índia. Isolou Alfa Índia, vento 1-10 graus, 089, 30, pouso, pista no 0. Hoje, no pista no 7. Pronto, 6729, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360. Decolando pista 1-0, após decolar de curva à direita, saída da Euleda Bridge. Aerovia Upper Zulu 1-6 até Bravo, até o Zulu, após direta trive, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5071, controle de frequência 120.8. Autorizado Guarulhos 360, decola da 1-0, curva direita, saída da Euleda Bridge, Upper Zulu 1-6, Bravo até o Zulu, direto trive. Transponder 5071, controle 120.8, 5.67. Web 6729, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionar. 29. Acionar minha 319, completo final do procedimento, chame torre 118, decimal 6. 26, obrigado. Papa Tango Romeu e Yankee Papa, livre ascensão a 105. Azul 9131, chame centro Recife, no 26.85, alterna 125.45. 126.85, 2545, azul 9135. 105. Na minha 31130 graus, 08, nós, chega trem de pouso, autorizado pouso, pista no zero. Irmão, só os 22, o Lofa ainda. É bom. Salvador, a Canaia 63, todo ONU, agora na final para 10, baixado. Na 31120 graus, 08, nós, autorizado pouso, pista no zero. Pouso autorizado, zero, obrigado. Irmão, Guardião 05, reporta para o decolagem. Quem passou para o 1-0-7-2? 1-2-1, décimo 9. Oh, desculpa, não sei se chamado. 2, está na 6, desculpa, não sei se chamado antes. problemas, comandante. Ingressa pro 01. Dessa vez não atrapalhou. Beleza, obrigado. Afirma, Guardião 05, autorizado a decolar, comprou a Sul, 120 graus, 08 nós, na ponta fora do sol. 88, autorizado a final do procedimento LS, reporte estabilizado. Reportando estabilizado, 88. Trip 5221, na parte 3, pushback acionamento. 5221, autorizado pushback acionar, reporte pronto para ataque. Autorizado pushback, então será o táxi do 5221. É 311, solos 24, direita, solo 219. Uno 8 decimal 6, altímetro 1022. Autorizado táxi, reporte ponte para Dona 7. Guardião 05, decolado de 25, confirma tempo estimado de voo. Tempo estimado de voo, 1 hora e 20 minutos. Entendi. Decolado 25, controle do 0.8, 05. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. Alfa, da Juliette. 8-1, prato. Da linha de colapso, estou no 7, vento 110 graus, 109. Depois, 04, autorizado para o Chivec, aciona. Reposte para o Spatec. Para o TAC, estabilizado, boa noite, 319, Spatec. Para o táxi, 450 a bordo, 3:40, alterna Salvador. Só 3304, mantém a posição. Mantém a posição, 3304. Só 3304, obrigado. Trip 5221, confirme informações de pessoas a bordo, alternativa e autonomia. 50 a bordo, 3:40, alterna Salvador. Trip 5221, autorizado táxi via parte 3, 1, Índia Alfa no ponto de espera chave torre, frequência 118, decimal 6, altímetro 1022. Ok, parte 3, 1, Índia Alfa, chama torre 1, ponto de espera 5221. De Zulu, na cidade de Itaberaba, autorizada presente já, direto. Confirme para o ideal para o destino, Guardião 05. Magnésia 304. Guardião 05, informa tráfego 3 horas, 1 milha, rumo oposto, descendo para 2 mil pés. Tem aqui da informação do tráfego, 1 hora, passado 3 milhas. Na região do Iguatemi, então, o Guardião atua. Gate 3, parte 1. Aguarde push da aeronave da Tano, gate 4. Eu vou manter posição do 10. Vamos ver a nossa final, a gente mantém o 0 para 3. Gol no 982, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível 110. Identificou Mari 110, tem sua informação aí. Gol 982. Autorizado Salvador Oceano, novembro Vitor Romeu, 500 pés, rota direta, decolado da pista 107, após curva direita, mantenha litoral sul. Transponder 0135, frequência do controle 120.8, cotejo. Papapá Mike Eco Delta, mantenha-se em condições usuais, corredor Axé, autorizado direto Manati. Direto Manati, correto, confirme pessoas a bordo e parte que se encontra. Delta Kilo Kilo Ciente, fracionamento e táxi, chame torre frequência 118 desse momento. Duas milhas, mesmo rumo, Papa Alfa 34, em ascensão a nível 105. Ciente, gol 19982. Gol 982, corrigindo, rumo oposto. Solos 3-0, direita, solo 2-1, na semana 9. Coisa não abre, graças. Controle do guardião, 05. Prossiga. Guardião 05, entrar na travessia da Bahia. Só precisa da pressão de cadeira para a condenação. Sim, de frequência livre, guardião 05. Livre, 05. 08, correção, gol no 888, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Texas Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, gol no 888. TAM 3859, autorizado a colapso no 0.160, grau 089. Está enviando 3859. Espera pronta. 221 após o início do Airbus, ali mantém, cabeceiro no zero. Após o Airbus, ali mantém, 221. O Delta Kilo Kilo Toy? Confirma o... Foi a aeronave que pousou aos 1150, Delta, o Kilo Kilo? Tá, anota aqui, o pouso... Foi o Zuno 150, confirma. Para ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118, decimal 6, altímetro 1022. Acionado 102, NH 1022, para o Índia Alfa, ponto de espera, 18, decimal 6, 3604, confirma. Puxando a 6311.